Tempo, tempo, mano velho, falta um tanto ainda, eu sei, pra você correr macio. Contigo, pela madrugada, só me derrube no final.